melhor do sertanejo você confere aqui no Paixão Sertaneja. Thaís, Chico Rei e Paraná, Quem Será Seu Outro Amor? Ouvimos também Henrique e Juliano na Hora da Raiva, Jorge Henrique Rodrigo e também Bruno e Marrone. Daqui a pouquinho eu volto com mais pra você. Você ouve Paixão Sertaneja, o melhor do sertanejo Rádio Cleveland FM Online. Essa rádio é demais. Só toca música boa. 5:59. Saiba usar sua energia. Governo do Paraná. Atenção para o verão de ofertas incríveis nas farmácias Brava. Fralda Scooby-Doo apenas R$12,99. Desodorante Bozano ou Monange R$5,99 cada. Sabonete Nivea R$0,99 cada. Toalhas umedecidas Pet Baby R$3,75 cada. Na Brava é barato sempre. Farmácias Brava, a mais barata da cidade. Farmácias Brava, a mais barata da cidade. Tornar o mundo um lugar melhor é uma missão diária e que nunca acaba. Antes de comprar ações do próximo, o melhor caminho é ser o próprio exemplo. Cuide das pessoas e dos animais. Faça o bem a quem está próximo de você, independente de quem seja. As boas ações são contagiosas. Cuide também dos animais. Se você pode ajudar a preservar uma área ou apoiar causas de defesa dos animais, faça também. O mais importante de tudo é a intenção e a vontade de fazer o bem sem olhar a quem. O mundo que você sonha viver deve começar a existir na sua casa, na sua vida. Com o apoio desta emissora. 6:01. Você ouve Paixão Sertaneja, o melhor do sertanejo romântico. Paixão Sertaneja tá de volta hoje, terça-feira, 22 de janeiro. Agora tem Baú das Velhinhas com Ataíde Alexandre. Te amar foi um erro. Foi um erro te amar. Mas eu erro outra vez, se acaso precisar. Por você não me arrependo das loucuras que eu já fiz. Por você estou sofrendo. Te amar me faz feliz.